Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Eu digo que te esqueci, mas não creias no que digo. De dia só penso em ti, à noite sonho contigo. Não me negues um sorriso, não sei bem porque és assim. Eu sei que de ti preciso, mas tu precisas mais de mim. Não mintas ao coração, quero que sintas e vejas, que embora digas que não, eu sei que tu me desejas. Tu vai, vai dizer em quem estás pensando agora, Cristina. Tu vai, vai dizer se queres que fique ou vai embora, Cristina. Outros tu enganas, mas a ti mesmo a mentir, tu não podes enganar, Cristina. Ao coração, quero que sintas e vejas, que embora digas que não, eu sei que tu me desejas. Tu vai, vai dizer em quem estás pensando agora, Cristina. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Hoje vamos falar-lhe de um cantor que certamente já se pode perceber pelo tema que acabamos de ouvir, Cristina. Tem 40 anos de carreira, José Malhoa, este cantor português que há muito abrilhanta as nossas telefonias. Já gravou inúmeros sucessos, já fez inúmeras adaptações de temas estrangeiros para português e já cantou Portugal de uma ponta à outra, cá dentro e lá fora. Em 1979, viu falecer a mãe de Ana Malhoa, Angelina Lopes, que não era a sua mulher. Rosa Malhoa não era, efetivamente, a mãe de Ana Malhoa. E, à conta disso, em 2008, a TV 7 Dias publicou uma notícia que deixou revoltada a família Malhoa, uma vez que, na notícia se podia ler, que a família estava de costas voltadas e que os pais de Ana Malhoa sempre haviam mentido à filha sobre a maternidade real da agora cantora também de música popular portuguesa, Ana Malhoa. Notícia que rapidamente José Malhoa desmentiu e criticou, mas que permitiu ao grande público conhecer um pouco mais sobre a história da família Malhoa e, sobretudo, o facto de Ana Malhoa não ser filha da mulher com quem vivia o cantor português. José Malhoa fez muito sucesso na década de 80 e a década de 90 foi a década de maior projeção para o intérprete, lançando temas como As 24 Rosas. Lançou também outros temas que fizeram muito sucesso e viu, no final dessa mesma década, nascer um novo nome para a música. Ainda uma bebé, Índia Malhoa acabaria por se tornar mais tarde a terceira intérprete da família. Numa continuidade de gerações, Índia Malhoa, que inclusive recentemente lançou o seu primeiro trabalho discográfico, com apenas 11 anos. José Malhoa é, assim, cantor, pai de cantora e avô, aliás, de cantora. Uma família de músicos, sucintamente. Mas vamos começar por partes. As músicas da década de 80. Uma delas já ouvimos, Cristina. Esta, não sendo a época de maior sucesso, foi a época de maior atividade do cantor, lançando álbuns praticamente todos os anos. Vamos ouvir Cara de Cigano, um dos temas que mais celebrizou o cantor naquela década, e depois Tempo Perdido, uma música que, de certa forma, conta um pouco da vida de José Malhoa. Vamos ouvir estes dois temas e já vos trago um pouco mais sobre a carreira de José Malhoa. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, de vida dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinhos. Onde estão teus olhos tão profundos e o calor dos teus lábios que eram meus? E o vinho que bebo abre a minha ferida, me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, cigana minha, que deixas minha canção desesperada, e te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás metida ninguém sabe. Cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Não estão teus olhos tão profundos e o calor dos teus lábios que eram meus, e o vinho que bebo abre a mim ferida, me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, cigana minha, que deixas minha canção desesperada, e te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás metida ninguém sabe. Entre os teus cabelos corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, vendo quatro livros da história universal, vendas incompletas, mas não pensem de mim mal. Vou vender os piratas que não cruzaram o mar, juntos os parentes que não me sabem aceitar. Vendo as canções que escrevi para vos dar, vendi 5 anos de faculdade a estudar. Foi tempo perdido, onde andei por teimosia. Vinde ao mesmo tempo, meu amor, noite e dia. Vendo Dom Quixote, idealista e sem maldade. Vendo os meus medos, ver moinhos em cidade. Vou vender desde a viola a uma cana de pescar. E vendo à humanidade a esperança de amar. Vendo minhas loucuras a uma estrela qualquer. Gritando pelas ruas vários nomes de mulher. Previ o meu futuro numa bola de cristal. Por isso vendo o calendário que estava. Algumas coisas que me restam. Vendo a minha memória em fracassos que não prestam. Vendo os meus troféus e as prendas de Natal. Junto os meus diplomas e as palavras do jornal. Vendo os meus cigarros que fumei por te querer. Vendi as palavras que escrevi sem te ver. O teu desprendimento sem razão eu já vendi. Mas nunca, nunca te vendo a ti. Vendo os meus cigarros que fumei por te querer. Vendi as palavras que escrevi sem te ver. O teu desprendimento sem razão já. Mas nunca, nunca te vendo a ti. A década de 1990 foi de mudança para o cantor português. De mudança e de consagração ao mesmo tempo. Foi a década em que José Melhoa mais teve sucesso e mais discos vendeu. Lançou temas como Boneca da Praia ou 24 Rosas e o famoso Madalena, numa onda mais dance music. O cantor português, a exemplo de outros, também fez adaptações de temas estrangeiros, mas na sua versão portuguesa. A música Morena, original de Julio Iglesias, ou mesmo Macarena, de Los del Rio, foram as mais bem-sucedidas traduções para português de músicas estrangeiras. Vamos ouvir agora o tema Boneca da Praia, e antes ainda, Pensar em Ti, um tema ainda da década de 80. Vamos escutá-los. Mil vezes te pedi carinho e a ternura me negaste. Mil vezes me senti sozinho e tu acompanhaste. Não sei não porque tal razão. Tens uma pedra em vez de ter um coração. Mas nunca serei livre de pensar em ti, gostar de ti e ver em ti o amor que só eu sinto por ti, amor. Por ti, amor. Pensar em ti, gostar de ti e ver em ti o amor que só eu sinto por ti, amor. Por ti, amor. Por muito que eu te convença, és diferente, já vi. Mas foi a tua indiferença que me fez gostar de ti. Não sei não porque tal razão. Tens uma pena. Amor. Por ti, amor. Oh, oh, oh, oh. Foi assim que te vi nessa praia, tão morena, tão perto do mar. Quando as ondas a medo tocavam teus pés, e te vinham beijar. E te vinham beijar. É assim que o amor acontece, quem poderá dizer que está bem? Quando o menos se espera aparece ninguém, escapa ninguém. Sábado quero voltar, e se o sol não vier, o meu sol serás tu, bonequinha do mar. Bonequinha do mar. Lá estarei para te ver outra vez, na loucura do nosso verão. Entre um beijo, saudade e a doçura que vem. Na década de 2000, especialmente a partir do ano de 2003, José Malhoa optou por um estilo mais dance music, o que, não afastando dos já habituados a escutá-lo, os mais experientes, aproximou dos mais novos, cativando assim mais adeptos para a sua música. José Malhoa lançou temas como Duas Seguidas, ou mesmo O Bailinho do Zé, um dos temas mais recentes, ou Mete Mete no Forró, sendo mais popular o Aperta Aperta com Ela, o tema que mais o celebrizou nos últimos 10 anos de carreira. Mas já são muitos os que conta José Malhoa, e em 1996 lançou um tema que tocou o coração de muita gente, Te Chamo, e é este mesmo tema que vai fechar a edição de hoje do Musicália, em que lhe falamos de José Malhoa. Fique bem, tenha uma boa noite. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Portugal de Lazarés. Alô? Te chamo para dizer que te amo, para dizer que vou embora, que já não posso dar-te amor. Te chamo, perdoa se te despertei, se por acaso interrompo